Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje apresenta a banda Pagode Jazz Sardinhas Club, com seu álbum Cidade Mestiça. Começamos com A Queima-Roupa, música de Eduardo Neves e Rodrigo Lessa. A banda Pagode Jazz Sardinhas Club traz um novo disco pra cima, com muito swing, um instrumental dançante que se escuta com prazer. Confira o swing com um tom levemente oriental da música El Swinger, de Rodrigo Lessa. Pagode Jazz Sardinhas Club se compõe de Rodrigo Lessa no bandolim, Eduardo Neves, sax e flauta, Roberto Marques no trombone, Xande Figueiredo na bateria, Marcos Esguleba nas percussões, Edson Menezes no baixo e Bernardo Bozizio no violão e guitarra. Vamos ouvir a salsa machixe, Salsiche, de Roberto Marques e Rodrigo Lessa. Na Glória, música de Ari Santos e Raul de Barros. We'll be right back.